Sejam bem-vindos a mais um Domingos Paciência. Convosco, como habitualmente, está Ricardo Jerónimo. Hoje, durante apenas 45 minutos, pois às 16 horas, entrarão 16 senhores vestidos de negro no estádio Cidade de Coimbra. Esperemos que não estejam de ressaca. Começamos com os The Last Town Chorus, vindos de Brooklyn e que editaram o seu segundo álbum, Wire Waltz, no ano passado. Álbum de responsabilidade da senhora Megan Wicky, que canta e toca pedal steel, já que Nat Guy saiu após a gravação do primeiro álbum. Wire Waltz foi então a faixa que ouvimos, ela que está, portanto, dá portanto nome a este álbum, que contém uma versão bem interessante da Modern Love de David Bowie. Seguimos com um duo australiano, os Soda Stream, composto por Carl Smith e Pete Cohen. Eles lançaram no ano passado Reservations, que viria a ser o último álbum da banda, já que no início de 2007 anunciaram o seu fim, depois de uma carreira com 10 anos, praticamente 10 anos. Ficamos com Warm July. It's already too late to bring you flowers. It's already too late to tie these ends. Now nothing is straight, and I'll spend these hours trying to break the weight of what's left behind. No warm July. I'll do what I can to make things easy. Yeah, I'll do what I can to take this weight. Now nothing is good and we're all uneasy and bound to hesitate and lose peace of mind. And warm July. Thank you. without blame. Lovers, traitors, same. Reminding me, for you I never came to claim. On a lonely sun, nothing can be done. David Carsten Daniels, a faixa Universe of No Part, retirada do álbum Sharp Teeth, editado recentemente, em 2007, pela Fat Cat Records. Este álbum foi gravado numa quinta, para onde Daniels foi viver, e esteve lá durante cerca de 2 anos a gravar este álbum e a concluí-lo. Ele foi misturado por Alan Lazara, dos Prayers and The Prayers and Tears of Arthur Digby Sellers, que certamente marcaram presença num próximo Domingos Paciência. Já a seguir ficamos com uma banda originária do North Texas, o Scala. Eles que depois se restabeleceram em Nova York definitivamente e estrearam-se em 99 com um álbum homónimo que foi lançado e depois foram lançando discos rigorosamente de 2 em 2 anos, nos anos ímpares, portanto. Este ano já lançaram então Strength in Numbers, mas o que estamos já a escutar em fundo é o álbum anterior, Collisions, de 2005, e a faixa This Better Go As Planned. Did you mean it? Did you mean that maybe? Are you swearing? Thank you. depois do Scala, que trouxeram as guitarras elétricas até ao Domingos Paciência de hoje, vamos ficar com os The Otters, os britânicos, que são um projeto de Luke Haines. Eles que editaram em 1993 o álbum New Wave, o seu álbum de estreia, que foi inclusivamente nomeado para o Mercury Music Prize para a categoria de melhor álbum. De seguida será a vez dos Spoon, eles que apresentaram recentemente em Paredes de Coura o seu novo álbum Gaga Gaga Gaga de 2007, editado pela Merge Records. Eles que estiveram em muito boa companhia nessa noite em Paredes de Coura com os Gogol Bordello, os No More, The Architecture in Helsinki, New York Dolls e os Dinosaur Jr. Por aqui vai ficar então desse álbum Don't You Eva, mas para já os The Otters e Housebreaker. Yours is mine, all mine. There's no honor among these, so we work together. Very rich and famous pride. Had your motives, I had mine. For a soul to find, little piece, rub off to mine. Depois do rock dos Spoon, entramos numa área mais pop com Manny Mark, ou então Mark Ramos Nishita, ele que é conhecido por ser o quarto Beastie Boy. Curioso foi como eles se conheceram. Manny Mark fazia trabalhos de carpintaria e foi montar estantes para a coleção de discos dos Beastie Boys. Começaram a falar de música e assim começou uma longa colaboração. Ficamos então com Manny Mark, o seu trabalho para 2007, Brand New Tomorrow. Retiramos a faixa Summer Blue. foi o senhor Kevin Barnes, ele que é o mentor dos Of Montreal. Ele assume que este álbum Icing Fauna, Are You the Destroyer, lançado em 2007, é um álbum conceptual, e esta Heimdall's Gate, Like a Promethean Curse, é uma faixa que se refere aos químicos cerebrais que nos fazem estar repentinamente felizes ou deprimidos. O senhor Kevin Barnes atravessou uma fase difícil e foi à volta dessas suas idiosincrasias e desses seus problemas que construiu todo este álbum, Hissing Fauna, Are You the Destroyer. Ter dançado ao som dos Of Montreal poderia ter sido o último momento e o ideal para escapar à ressaca, mas se desperdiçaram esta oportunidade, não desistam, porque já a seguir entram em cena os The Noisettes, uma banda britânica que lançou este ano o seu álbum de estreia intitulado What's the Time, Mr. Wolf, que abre com esta Don't Give Up. Sometimes they'll wanna cut you down, gotta scratch that itch, cause the time is now. They tell you that you gotta have a heart of steel. If you wanna keep up, can you afford to feel? I'm a system wrong, gotta tear it down. Let it fall to the sea, but like a rusty crown. Through the stars, love the moonbeams glare. Shackles on your feet, gotta disappear. What if I tried to tell you to do it more? Can't you see, baby, love's knocking right at your door? She says, ooh, I just don't know for sure. What if I tried to tell you to do it more? Don't give up, don't give up. Don't give up, don't give up. Don't give up, don't give up. Don't give up, don't give up. She's got a talented face and a suitcase. Ain't got no desire to go no place. In her case, she got no desire, with her hand in the flame, but she don't. Continuarmos no rock que é capaz de nos levantar da cama, vamos continuar então com os Queens of the Stone Age, eles que lançaram em 2000 um álbum, o segundo Rated R. Foi o álbum em que marcou a entrada de Mark Lanegan na banda. O single, o segundo single desse álbum, se não me engano, era Feel Good, Hit of the Summer, um título bastante irónico. E nessa faixa que vamos então escutar, as substâncias mencionadas são nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy, alcohol e, claro, cocaine. Imaginem a ressaca deste autêntico cocktail. Nicotine, value, my good, and marijuana, ecstasy, and alcohol. Nicotine, value, my good, and marijuana, ecstasy, and alcohol. Oh, numa altura em que este Domingos Paciência está a aproximar mesmo do fim, visto que hoje vai ser um pouco mais curto devido à transmissão do jogo da Associação Académica de Coimbra contra a União de Leiria. Ficámos então com os Da Punk Sportif, viajámos até Portugal para ouvir a estreia desta banda, o álbum Ready, Set, Go, que contém esta I Can't Move But My Head Runs Like a Horse, bem apropriada depois do autêntico cocktail proposto pelos Queens of the Stone Age. De seguida vamos rumar novamente aos Estados Unidos, desta vez a Nova York. Os Professor Murder lançaram um EP, Rides the Subway, em 2006. Têm sido comparados aos Liars, talvez pelo uso semelhante que fazem da percussão. Ficamos à espera do álbum de estreia ou então de outro EP, uma modalidade que é cada vez mais utilizada pelas bandas para mostrarem trabalho sem terem que estar presas ao formato de longa duração. Vamos então ouvir os Professor Murder e Cameron's New Color, Part 3. foram os Professor Murder, eles que foram a penúltima passagem deste Domingos Paciência de hoje. Domingos Paciência mais curto do que é normal, devido à Académica, que vai jogar com União de Leiria. União de Leiria que foi, curiosamente, já treinado pelo Domingos Paciência. Não deixa de ser curioso, para mim próprio, que estou a fazer este programa, constatar isso. De seguida, vamos ouvir Jackie and Cedric, sem encerrar. Get a Little é a faixa do álbum Great Nine Stump Set, de 1994. Jackie and Cedric, um trio japonês, mais propriamente de Tóquio, que tem um sabor bastante revivalista associado à surf music e ao rock and roll feito na década de 60. Foi Ricardo Jerónimo convosco, no Domingos Paciência. Até para a semana.